meu coração feito concreto. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Nossa história é feita em rimas de uma canção, divididos pelo crime e uma paixão. Entre rosas, espinhos que ferem o coração, almas tristes que naufragam no mar de solidão. Não falou isso, pois se você perder a de fé e perceber que ela não vai mais voltar, irmão, que às vezes a vida não dá segunda chance. Aí, ó, cúmplices. Entendeu? É desse jeito, irmão. Aí, rapaziada, vamos mandar a saideira. Vamos mandar, desculpa aí, pode falar, Lorena. Eu gostaria de agradecer ao Rony pelo convite. Como eu falei pra ele, ele me deu a oportunidade de relatar muitas coisas que eu vivi e também que eu vi, né? Obrigada, Rony. Obrigada, Apologia do Gueto. Tamo junto, né? Desse jeito. Aí, rapaziada, é desse jeito, ó. Tá lindo demais a festa. Facção Ventral vai entrar. Vamos mandar a saideira agora. Aí, irmão, queria pedir a cada um aqui presente somente um minuto de silêncio para aqueles que se foram, sem que falar. Infelizmente, irmão, não pode estar aqui com você. Eu tenho certeza que cada um que está aqui presente nessa festa hoje chora a saudade de alguém, irmão. E essa saudade de alguém, ouvindo esse som, irmão, coloque na mente de vocês que esse sentimento que vocês vão sentir, irmão, pode amanhã sua mãe, sua mina, sua irmã estar sentindo, irmão. Então, um minuto de silêncio para que a gente possa estar refletindo, tá ligado, irmão? Encarecidamente, é desse jeito.